falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão do coração que tanto chora. As pessoas que arrumam um jeito. Te dizer que não consegue ficar, só queria poder te falar. Eu amo você, quero você aqui agora, agora, agora. DJ Trico Digital, e os primos do Mix, a parceria que deu certo. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei, não. Algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde eu nunca pensei que pudesse chegar. Por caminhos estranhos eu andei até te Maciel, curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. Foi como um filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Saulo Show, volume 4. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade. Aqui eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Também tenho seu nome em

Cortes a domicílio. Yuri Cortes, 991-24-4597. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda a canção me declarar, em toda a canção vou te falar. E te procuro em tudo que faço, ver teu sorriso em todos os lábios, ver nos teus olhos o meu olhar e a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser essa canção, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar, te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, porque eu sempre quis te falar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Ha! Escuta essa canção. Teu olhar tem magia. Nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. Teu suor molhando o seu rosto me alucina. Obrigado, meu Deus.